Você fumou um baseado. Você deu grana pro sistema. Você é um rapaz descontrolado. Você agora entrou no esquema desse vício droga. Vai! Você fumou um baseado, você deu grana pro sistema. Você é um rapaz descontrolado, você agora entrou no esquema. Você deu grana pro sistema, você agora entrou no esquema. Você deu grana.